tenho ela. Sou a vossa irmã. As asas a agitar e os pés a saltitar. É Jazz, é Jazz. Tenho ela. Sou a vossa irmã. Eu danço desde que nasci e desde então só floresci. Os monstros querem ser assim. É Jazz, é Jazz. Tenho ela. Sou a vossa irmã. Talento dourado, tão iluminado como o céu estrelado. Eu tenho.